Ficheiro 17. Rino ouviu a proposta de Stefano e disse imediatamente que não. Mas a vontade de vencer o Solara fê-lo hesitar e falou disso a Pasquale, que ficou furioso. Enzo, por sua vez, murmurou. Está bem, se puder vou. Quanto aos nossos pais, ficaram muito felizes com aquele convite, pois para eles Dona Aquila já não existia, e os filhos e a mulher eram pessoas de bem e respeitáveis, e tê-las como amigas era uma honra. Lila, a princípio, parecia baralhada, como se tivesse esquecido onde estava, as ruas, o bairro, a sapataria. Depois apareceu em minha casa uma tarde, com ar de quem percebeu tudo, e disse-me. Enganámo-nos. O Stefano não me quer a mim nem a ti. Conversámos sobre o assunto à nossa maneira, misturando factos reais e suposições. Se não nos queria a nós, o que queria? Pensámos que Stefano também pretendesse dar uma lição ao Solara. Lembrámo-nos de quando o Michele fizera com que mandassem Pasquale embora da festa em casa da mãe de Gioglia, intrometendo-se assim na vida dos Carracci e fazendo com que Stefano parecesse não saber defender a memória do pai. Pensando bem, nessa ocasião os dois irmãos não tinham humilhado apenas Pasquale, mas também Stefano. E, portanto, agora ele agravava a acusação para os arreliar. Fazia definitivamente as pazes com o Speluso, convidando-os mesmo para sua casa na passagem do ano. E o que ganha com isso? Perguntei a Lila. Não sei. Quer fazer um gesto que aqui no bairro ninguém faria. Perdoar? Lila abanou a cabeça, não convencida. Estava a tentar perceber. Estávamos as duas a tentar perceber. E perceber era uma coisa de que muito gostávamos. Stefano não parecia um tipo capaz de perdoar. Lila achava que ele tinha outra coisa em mente. E pouco a pouco, partindo de uma das suas ideias fixas dos últimos tempos, isto é, desde que começara a discutir assuntos com Pasquale, pareceu-lhe ter encontrado a solução. Lembras-te de quando eu disse à Carmela que podia namorar com o Alfonso? Sim. O Stefano tem em mente algo desse género. Casar-se ele com a Carmela? Mais do que isso. Stefano, na opinião de Lila, queria apagar tudo. Queria tentar sair do antes. Não queria fazer de conta que nada acontecera, como faziam os nossos pais, mas sim pôr em prática uma frase do tipo: bem sei, o meu pai foi aquilo que foi, mas agora estou cá eu, estamos cá nós. E mais nada. Resumindo, queria que todo o bairro compreendesse que ele não era Dona Aquele e que os Peluso também não eram o ex-carpinteiro que o matara. Essa hipótese agradou-nos. Tomámo-la logo por uma certeza e sentimos um impulso de grande simpatia pelo jovem Carracci. Decidimos tomar o partido dele. Em seguida, explicámos a Rino, a Pasquale e a António que o convite de Stefano era mais do que um convite, que por trás dele existiam significados importantes, que era como se ele estivesse a dizer: antes de nós aconteceram coisas horríveis. Os nossos pais, uns de uma maneira, outros de outra, não se comportaram bem. A partir de agora, tomemos nota disso e mostremos que nós, os filhos, somos melhores do que eles. Melhores? Perguntou Rino interessado. Melhores, disse eu. Ao contrário do Solara, que fazem pior do que o avô e o pai. Falei muito emocionada em italiano, como se estivesse na escola. A própria Lila me deitou um olhar admirado e Rino, Pasquale e António gaguejaram qualquer coisa embaraçados. Pasquale tentou até responder-me em italiano, mas logo desistiu. Disse triste. O dinheiro com que Stefano está a ganhar mais dinheiro é o que o pai dele ganhou no mercado negro. O estabelecimento onde está a charcutaria é aquele onde era antigamente a carpintaria do meu pai. Lila fez os olhos pequeninos, quase não se viam. Isso é verdade. Mas preferem estar do lado de quem quer mudar ou do lado do Solara? Pasquale disse com altivez, em parte por convicção e em parte por estar claramente com ciúmes do inesperado protagonismo de Stefano, nas palavras de Lila. Eu estou do meu lado e mais nada. Mas era bom rapaz. Pensou e voltou a pensar. Foi falar com a mãe, discutiu o assunto com toda a família. Giuseppina, dando-se uma incansável trabalhadora de bom caráter, desenvolta, exuberante, depois da prisão do marido, transformara-se numa mulher deprimida, triste com a sua má sorte, e dirigiu-se ao páraco. O páraco passou pela loja de Stefano, falou muito tempo com Maria e foi falar com Giuseppina Peluso novamente. Por fim, convenceram-se todos de que a vida já era bastante difícil E se fossem capazes, por ocasião do Ano Novo, de reduzir os conflitos, era melhor para todos. E assim, no dia 31 de dezembro, depois da ceia de Ano Novo às 23h30, diversas famílias, a família do porteiro, a do sapateiro, a do vendedor de fruta e hortaliça, a família de Melina, que se arranjou muito bem para a festa, subiram aos grupinhos até ao quarto andar, até à velha casa tão odiada de Dona Aquilé, para festejarem o novo ano juntas. 22. Stefano recebeu-nos com muita cordialidade. Lembro-me de que se tinha penteado com esmero, tinha o rosto um pouco vermelho da agitação, vestia uma camisa branca, gravata e um colete de malha azul sem mangas. Achei-o muito bonito, com maneiras de príncipe. Calculei que teria mais 7 anos do que eu e Lila e pensei que ser namorada de Gino, que era da minha idade, era coisa pouca. Quando lhe pedira para ir ter comigo à casa dos Caracci, respondera que não podia, porque os pais não o deixavam sair depois da meia-noite, era perigoso. Eu queria um namorado crescido e não um miúdo. Queria um como aqueles rapazes, Stefano, Pasquale, Rino, António, Enzo. Olhei para eles, andei de roda deles toda a noite. Apalpava com nervosismo os brincos a pulseira de prata da minha mãe. Começara a sentir-me bonita de novo e queria que os olhos deles me dessem prova disso. Mas pareciam todos absorvidos pela festa do fogo de artifício à meia-noite. Aguardavam a sua guerra entre homens e nem sequer a Lila davam atenção. Stefano foi particularmente gentil com a senhora Peluso e com Melina, que não dizia uma palavra. Tinha os olhos irrequietos, o nariz comprido, mas estava bem penteada. E com os brincos e o seu velho vestido preto de viúva, parecia uma grande dama. À meia-noite, o dono da casa encheu de espumante, em primeiro lugar, o copo da mãe, e logo a seguir o da mãe de Pasquale. Brindámos às coisas maravilhosas que aconteceriam no novo ano e depois subimos em bando para o terraço, os velhos e as crianças com sobretudos e echarpes porque fazia muito frio. Apercebi-me de que o único que se demorava indolentemente lá embaixo era Alfonso. Chamei-o por boa educação, mas não me ouviu ou fingiu que não me ouviu. Corri para cima. Encontrei um céu tremendo por cima de mim, cheio de estrelas e de trevas, gelado. Os rapazes estavam em pullover, Pasquale e Enzo, mesmo em mangas de camisa. Lila, eu, Ada e Carmela tínhamos os vestidinhos finos que usávamos para os bailes e tremíamos de frio e de excitação. Já se ouviam os primeiros sibilos dos foguetes que sulcavam o céu e explodiam em flores coloridas. Já se ouvia o baque das coisas velhas que voavam pelas janelas, os gritos, as risadas. Todo o bairro trepitava, lançando petardos. Eu acendi os fit-fit e as rocas às crianças, gostava de ver nos olhos delas o espanto assustado que eu sentira em pequena. Lila convenceu Melina a acenderem juntas um fogo de bengala. A golfada de fogo jorrou com um frufrulhar colorido. Gritaram ambas de alegria e no fim abraçaram-se. Rino, Stefano, Pasquale, Enzo e António transportaram caixotes e caixas e cartuchos de explosivos, orgulhosos de todas aquelas munições que tinham conseguido reunir. Alfonso também ajudou, mas com enfado, reagindo às incitações do irmão com gestos de contrariedade. Pareceu-me até intimidado por Rino, que se mostrava muito animado e que o empurrava com maus modos, lhe tirava as coisas, tratando-o como um miúdo. Por fim, mais do que zangar-se, Alfonso retraiu-se, misturando-se cada vez menos com os outros. Entretanto, os fósforos luziram. Os adultos acendiam cigarros uns aos outros, com as mãos em concha, conversando, sérios e cordiais. Se houvesse uma guerra civil, pensei, como as que houve entre Rómulo e Remo, entre Mário e Sila, entre César e Pompeu, antes da batalha eles teriam feito aqueles mesmos olhares, aquelas mesmas poses. Todos os rapazes, com exceção de Alfonso, encheram as camisas de bombinhas e de petardos, arrumaram séries de foguetes dentro de garrafas vazias, enfileiradas. Rino, cada vez mais agitado e a gritar alto, encarregou-me a mim e também a Lila, Ada e Carmela de reabastecer todos de munições constantemente. Depois os mais novos, os novos e os menos novos, digamos, os meus irmãos Pepe e Gianni, mas também o meu pai e também o sapateiro, que era o mais velho, começaram a movimentar-se no escuro e ao frio, acendendo mechas e lançando fogos de artifício do parapeito para baixo ou para o céu, num clima festivo de excitação crescente, de gritos tipo «Viste estas cores? Caramba, que estrondo! Vá, vá!» Apenas perturbado pelos gemidos lânguidos mas assustados de Melina e por Rino, que tirava bombinhas aos meus irmãos e as usava, gritando que eles as desperdiçavam porque as lançavam sem esperar que a mecha pegasse realmente fogo. A fúria cintilante da cidade atenuou-se lentamente, extinguiu-se, deixando emergir o ruído dos automóveis, das buzinas. Reapareceram amplas zonas de céu escuro. A varanda do solar tornou-se, embora através do fumo, embora por entre os clarões, mais visível. Encontravam-se a pouca distância. Víamo-los. O pai, os filhos, os familiares, os amigos, estavam, tal como nós, dominados pelo desejo de caos. No bairro todos sabiam que o que acontecera até aquele momento era pouco, que eles só se soltariam de veras quando os pobres tanas tivessem dado por terminadas as suas festarolas e os seus rebentamentos insignificantes e os seus chuviscos de prata e ouro só no momento em que ficassem a ser eles os senhores absolutos da festa. E assim foi. Da varanda, o fogo intensificou-se bruscamente. O céu e a rua recomeçaram a explodir. A cada lançamento, sobretudo se o petardo fazia um barulho de destruição, da varanda chegavam obscenidades entusiásticas. Mas, de surpresa, Stefano, Pasquale, António e Rino começaram a responder com novos lançamentos e idênticas obscenidades. Ao foguete do solar, eles respondiam com outro foguete, a bombinhas com bombinhas, e no céu abriram-se corolas maravilhosas, e lá embaixo a rua flamejava, tremia. A certa altura, Rino pôs-se em pé sobre o parapeito, gritando insultos e lançando petardos às paredes, enquanto a mãe berrava de terror e lhe ralhava: «Desce daí, senão cais lá embaixo!» Nesse momento, o pânico apoderou-se de Melina, que começou a gemer. Ada bufou de raiva. Cabia-lhe a ela levá-la para casa. Mas Alfonso fez-lhe um sinal. Aproximou-se e levou a mulher para baixo. A minha mãe seguiu-os imediatamente a cochear. E as outras começaram também a retirar dali as crianças. As explosões provocadas pelo solar eram cada vez mais fortes. Um foguete deles, em vez de subir para o céu, rebentou contra o parapeito do nosso terraço, com um clarão vermelho estrondoso e um fumo sufocante. «Fizeram de propósito!» gritou Rino a Stefano, fora de si. Stefano, uma silhueta escura no ar gelado, fez-lhe sinal para se acalmar. Correu para um canto, onde depositaram um caixote em que nós, raparigas, havíamos sido proibidas de tocar, e dali se abasteceu, convidando os outros a fazerem o mesmo. «Enzo!» gritou, sem uma sombra sequer dos tons de voz subtis do comerciante. «Pascá, Rino, Antó, aqui depressa, aqui! Demos-lhe a ouvir aquilo que nós temos!» Todos acorreram a rir. Repetiam: «Sim, demos-lhe a ouvir! Tens disto, pedaço de bosta! Tens disto!» E faziam gestos obscenos na direção da varanda do Solara. Nós olhávamos para os seus frenéticos vultos escuros a tremer de frio. Estávamos sozinhas, sem nada para fazer. Até o meu pai fora para baixo com o sapateiro. Lila, não sei, estava em silêncio, absorta pelo espetáculo como por um enigma. Estava a acontecer-lhe aquela coisa a que já fiz referência e a que ela depois chamou desmarginação. «Foi, disse-me ela, como se numa noite de lua cheia sobre o mar, uma massa escuríssima de tempestade avançasse pelo céu, engolisse toda a claridade, corroesse a circunferência do círculo lunar e desfigurasse o disco brilhante, reduzindo-o à sua verdadeira natureza de tosca matéria insensata.» Lila imaginou, viu, sentiu, como se fosse verdade, o irmão desfazer-se. Diante dos seus olhos, Rino perdeu a fisionomia que sempre tivera desde que ela se lembrava, a fisionomia do rapaz generoso, honesto, as feições agradáveis da pessoa em quem confiava, o perfil amado de quem desde sempre, desde que ela tinha memória, a divertira, a ajudara, a protegera. Ali no meio de explosões violentas, no ar gelado, por entre os fumos que queimavam as narinas e o cheiro agressivo do enxofre, qualquer coisa violou a estrutura orgânica do seu irmão. Exerceu sobre ele uma pressão tão intensa que lhe despedaçou os contornos e a matéria expandiu-se como um magma, mostrando-lhe aquilo de que ele era realmente feito. Cada segundo daquela noite de festa lhe causou horror. teve a impressão de que, à medida que Rino se movia, que se espalhava a si própria em redor, todas as margens caíam e ela própria, as suas margens, se iam tornando moles e maleáveis. Fez um grande esforço para se controlar, mas conseguiu. Pouco ou nada da sua angústia se manifestou exteriormente. A verdade é que, naquele tumulto de explosões e cores, lhe dei pouca atenção. Impressionou-me, creio, a sua expressão de medo crescente. Também reparei que olhava fixamente o vulto do irmão, o mais ativo, o mais gabarola, o que gritava com mais exagero insultos ferozes na direção do terraço do Xolara, com repulsa. Ela, que geralmente nada temia, parecia estar assustada com isso. Mas foram impressões em que só voltei a pensar depois. Naquele momento, sentia-me mais próxima de Carmela, de Ada, do que dela. Como sempre, parecia não ter necessidade nenhuma das atenções masculinas. Nós, pelo contrário, ali ao frio, no meio do caos, sem essas atenções, nada significávamos. Teríamos preferido que Stefano, ou Enzo, ou Rino, acabassem com a guerra, nos pusessem o braço em volta dos ombros, nos pressionassem o flanco contra o flanco e nos dissessem palavras lisonjeiras. Mas não. Por isso estávamos bem aconchegadas umas às outras para nos aquecermos, enquanto eles corriam a apanhar cilindros com grandes rastilhos, espantados com a reserva infindável de Stefano, admirados com a sua generosidade, perturbados pela quantidade de dinheiro que era possível transformar em rastros luminosos, faíscas, explosões, fumo, pela simples satisfação de ganhar o desafio. Competiram com o Xolara durante não sei quanto tempo, explosões de um lado e do outro, como se terraço e varanda fossem trincheiras, e todo o bairro estremeceu, vibrou. Já não se percebia nada, estrondos, vidros esmagados, céu arrombado. Mesmo quando Enzo gritou: "Eles terminaram, não têm mais nada!", os nossos continuaram. Rino, sobretudo, continuou, até não haver nem mais um rastilho sequer para queimar. Então ergueram todos um coro vitorioso, saltando ou abraçando-se. Por fim acalmaram-se. Fez silêncio. Mas durou pouco. Foi interrompido por um choro distante de criança, por gritos e insultos, por carros que avançavam pelas ruas pejadas de detritos. E depois vimos clarões na varanda de Xolara. Chegaram-nos uns ruídos secos. Pá, pá! Rino gritou decepcionado. Estão a recomeçar. Mas Enzo, que percebeu de imediato o que se estava a passar, foi o primeiro a empurrar-nos para dentro. E depois dele também Pasquale, também Stefano. Só Rino continuou a lançar insultos ferozes, debruçando-se do parapeito do terraço. E então Lila afastou Pasquale e correu para puxar o irmão para dentro, berrando-lhe insultos por sua vez. Nós, raparigas, chegámos lá abaixo a gritar. O Xolara, para ganharem a competição, estavam a disparar sobre nós. 23. Daquela noite, como eu já disse, muitas coisas me escaparam. Mas, sobretudo, transtornada pelo clima de festa e de perigo e pelo turvelinho dos rapazes, de cujos corpos emanava uma chama mais ardente do que a dos fogos no céu, descurei Lila. Contudo, foi então que ocorreu a sua primeira mudança interior. Não me apercebi daquilo que lhe aconteceu. A alteração era difícil de perceber. Mas das consequências dei-me conta quase de imediato. Tornou-se mais preguiçosa. 2 dias depois levantei-me cedo, embora ainda não tivesse escola, para ir com ela abrir a loja e ajudá-la a fazer as limpezas. Mas ela não apareceu. Chegou atrasada, amoada, e passeámos pelo bairro evitando a sapataria. Não vais trabalhar? Não. Mas porquê? Já não me apetece. E os sapatos novos? Estou em banho-maria. E então? Tive a impressão de que ela nem sabia o que queria. A única certeza é que parecia muito preocupada com o irmão, muito mais do que a vira ultimamente. E foi justamente a partir dessa preocupação que começou a alterar as suas conversas sobre a riqueza. Continuávamos a ter pressa de ficar ricas, sobre isso não havia discussões, mas o objetivo já não era o mesmo da infância. Nem arcas de tesouro, nem brilhos de moedas e pedras preciosas. Agora parecia que o dinheiro, na ideia dela, se transformara em cimento. Consolidava, reforçava, consertava isto e aquilo. Consertava sobretudo a cabeça de Rino. O par de sapatos que tinham feito em conjunto, ele achava que já estava pronto e queria mostrá-lo a Fernando. Mas Lila sabia bem, e dizia que Rino também sabia, que o trabalho estava cheio de defeitos, que o pai examinaria os sapatos e os deitaria fora. Por isso lhe dizia que era preciso tentar e voltar a tentar, que o caminho para chegar à fábrica de calçado era um percurso difícil. Mas ele não queria esperar mais, tinha urgência em ser como o Xolara, como Stefano, e Lila não conseguia fazê-lo raciocinar. De repente pareceu-me até que a riqueza em si mesma já não lhe interessava. Agora falava de dinheiro sem qualquer brilho, era apenas um remédio para evitar que o irmão se metesse em sarilhos. Tudo por minha culpa, começou a admitir, pelo menos comigo. Fê-lo acreditar que a sorte está ao virar da esquina. Mas como ao virar da esquina não estava, magicava com olhos de má no que havia de inventar para acalmá-lo. Rino, na verdade, enervava-se. Fernando, por exemplo, nunca repreendeu Lila por ter deixado de ir para a sapataria. Pelo contrário, deu-lhe a entender que se sentia satisfeito por ela ficar em casa a ajudar a mãe. Mas o irmão zangou-se, e logo nos primeiros dias de janeiro assistia a mais uma briga feia. Rino aproximou-se de cabeça baixa, barrou-nos o caminho e disse-lhe: "Vem já trabalhar!" Lila respondeu-lhe que isso nem lhe passava pela cabeça. Então ele puxou-a por um braço, ela reagiu com um insulto feio, Rino deu-lhe uma bofetada e gritou: "Então vai para casa, vai ajudar a mãe." Ela obedeceu, nem se despediu de mim e foi para casa. O auge do conflito deu-se no dia da befana. Ela, segundo parece, acordou e encontrou ao lado da cama uma meia cheia de carvão. Compreendeu que fora Rino e pôs a mesa no pequeno almoço para todos, exceto para ele. Apareceu a mãe. O filho deixara-lhe pendurada numa cadeira uma meia com rebuçados e chocolates, o que a comovera. Aquele filho era o seu ai Jesus. Por isso, quando viu que a mesa não estava posta para ele, preparou-se para o fazer, mas Lila não deixou. Então mãe e filha discutiram. Apareceu o irmão e ela atirou-lhe um pedaço de carvão. Rino riu-se, pensando que era a brincar, que ela tivesse apreciado a partida. Mas quando percebeu que a irmã o fizera a sério, tentou agarrá-la para lhe bater. Nesse instante apareceu Fernando em cuecas e camisola interior com uma caixa de cartão na mão. "Vejam o que a befana me trouxe", disse, e via-se que estava furioso. Tirou da caixa os sapatos novos, feitos em segredo pelos dois filhos. Lila ficou de boca aberta da surpresa. Não sabia nada sobre aquela iniciativa. Rino decidira sozinho mostrar ao pai os sapatos novos, como se fossem uma prenda da befana. Quando viu na cara do irmão um sorrisinho divertido e angustiado ao mesmo tempo, quando lhe apanhou o olhar alarmado a observar o rosto do pai, pareceu-lhe ter a confirmação daquilo que a assustara no terraço, no meio dos fumos e dos estalos. Rino perdera o seu perfil habitual. Ela agora tinha um irmão desmarginado, do qual podia sair o irremediável. Naquele sorriso, naquele olhar, viu algo insuportavelmente mesquinho. Mais insuportável ainda, porque continuava a amar o irmão, a sentir necessidade de estar ao lado dele para o ajudar e ser ajudada. "Que bonitos que são", disse Núnzia, que nada sabia sobre a história dos sapatos. Fernando, sem dizer uma palavra, com a expressão de um Randolph Scott encolorizado, sentou-se e calçou primeiro o sapato do pé direito e depois o do esquerdo. "A befana", disse, "fê-los para os meus pés." Levantou-se, experimentou-os, andou para a frente e para trás na cozinha sob o olhar da família. "São realmente cómodos", comentou. "São sapatos de gente fina", disse a mulher, deitando olhares apaixonados ao filho. Fernando sentou-se de novo, tirou-os, examinou-os por cima, por baixo, por dentro e por fora. "Quem fez estes sapatos é um mestre", disse, mas sem que o rosto se lhe desanuviasse. "Habilidosa a befana." Em cada palavra sentia-se como sofria e como esse sofrimento o enchia de vontade de partir tudo. Mas Rino parecia não perceber isso. A cada palavra sarcástica do pai ficava mais orgulhoso. Sorria, todo vermelho, pronunciava frases incompletas. "Fiz assim, papá, acrescentei isto, pensei que..." Lila, por seu lado, queria sair da cozinha, evitar o acesso de cólera iminente do pai. Mas não conseguia decidir-se. Não queria deixar o irmão sozinho. "São leves e ao mesmo tempo robustos", continuou Fernando. "Não têm nada atabalhoado. E, sobretudo, nunca os vi nos pés de ninguém. Com este bico largo, são bastante originais. Sentou-se, voltou a calçá-los, atou-os. Disse ao filho. Vira-te, Rino. Tenho de agradecer à befana. Rino pensou que era uma brincadeira que encerraria definitivamente toda a controvérsia entre eles e virou-se, feliz e embaraçado. Mas mal fez o gesto de lhe virar as costas, o pai deu-lhe um violento pontapé no traseiro, chamou-lhe besta e néscio e atirou-lhe tudo aquilo a que pôde jogar a mão, por fim também os sapatos. Lila só se meteu no meio quando viu que o irmão, inicialmente apenas preocupado em proteger-se de murros e pontapés, começava também a gritar, derrubando cadeiras, partindo pratos, e a chorar, jurando que preferia matar-se a continuar a trabalhar de graça para o pai, aterrorizando a mãe, os outros irmãos e a vizinhança. Mas em vão. Pai e filho tiveram de desabafar primeiro, até esgotarem as forças. Depois voltaram a trabalhar juntos, calados, fechados na lojeca com os seus desesperos. Dos sapatos, durante algum tempo, não se voltou a falar. Lila decidiu que o seu papel era ajudar a mãe, ir às compras, cozinhar, lavar a roupa, estendê-la ao sol, e nunca mais foi à sapataria. Rino, tristonho, amoado, interpretou o facto como uma desconsideração incompreensível e começou a exigir que a irmã fizesse as coisas de maneira que ele encontrasse sempre meias, cuecas e camisas em ordem na gaveta, que o serviço o respeitasse quando voltava do trabalho. Se alguma coisa não lhe agradava, protestava, dizia coisas desagradáveis do tipo «Nem uma camisa sabes passar-te a fermo». Ela encolhia os ombros, não protestava, passou a executar as suas tarefas com atenção e cuidado. Ele próprio, naturalmente, não se sentia contente por se comportar assim. Arrependia-se, tentava acalmar-se, esforçava-se bastante para voltar a ser o mesmo de antigamente. Nos dias bons, domingo de manhã, por exemplo, andava de roda dela com brincadeiras, falava-lhe em tom gentil. Estás zangada comigo porque fiquei com todo o mérito dos sapatos? Mas, filho, dizia-lhe mentindo, para evitar que o papá se zangasse também contigo. E depois pedia-lhe, ajuda-me, o que havemos de fazer agora? Não podemos ficar parados, eu tenho de sair desta situação. Lila ficava calada. Cozinhava, passava a ferro, às vezes dava-lhe um beijo na face para ele perceber que já não estava zangada. Mas ele, entretanto, já se zangara de novo e acabava sempre por partir qualquer coisa. Gritava-lhe que ela é que o traíra e havia de o trair ainda mais, pois mais tarde ou mais cedo casaria com um imbecil qualquer e ia-se embora, deixando-a viver na miséria para sempre. Lila, por vezes, quando não estava ninguém em casa, ia ao quarto de arrumos onde escondera os sapatos e apalpava-os. Olhava para eles, ela própria maravilhada porque, bem ou mal, existiam e por terem nascido graças a um desenho numa folha de caderno. Tanto trabalho deitado fora.